对是全部对是的话我选 再说呢大家 Continua 2, aciona identificação, chegada cara autorizada. Desça para o nível de voo 050 sem restrições, QNH 1014. 050, 1014 na terminal, segunda. Oito no dois da Gol, se tiver condições, está autorizado voar direto à posição Oprim. Dois e autorizado voar direto para São Carlos. Direto para a gente, o nosso vai manter, então a gente vai manter o posicionamento no terminal. Tente. No 2, desça via chegada para 2000 pés, QNH1004, autorizado a final do procedimento ILS Zulu, pista 28, chão estabilizado. Prossegue via chegada para 2000, 1004, com reportagem estabilizado no Zulu, voo 1902. finalizou no Zulogo 1802. 1802 completa final, chame torre frequência 18 por sinal 95. 295, obrigado, Gol 1812. Bom dia, boa noite, boa noite. 8-2, informe a pista no final, pista 2-8. Pista molhada, vento 2-0-0 graus, 1-2-10. Sim, vai autorizado pouso, pista 2-8, vento 2-0-0 graus, 1-2-0. Tem livre pouso na 2-8, com 1-8 na 2. Chamou 8-2, chama os 4-7, esquerda, chamou 1-2-1, desse mandado, chama. Libera esquerda, 2-1-9, boa noite, 1-2. mais uma vez, boa noite, 2228, Passaredo. Próximo ao ponto de espera da 28. Passaredo 2228, autorizado, a linha de decola pista 28, vento 200 graus, 109. A linha de decola da 28, Passaredo. São 3866, sendo identificação chegada a cara autorizada, desça para o nível de voo 050, sem restrições, altímetro 903. 050, chegada a cara 903, sem restrições, é possível voar ao frente? Autorizado, 3866. Ao frente, natural, muito obrigado. Siga. Se o Ascari atrapalha a senhorita? Negativo, 3866 autorizado o Ascari. Boa no Ascari, tá? Muito obrigado. Chamar o controle 2228. Afirmo, o 2228 decola 05, controle 119, decimal 8. 198, 2228. Controle boa 2228, decola, bom, elefa na sua escuta. Passarelo 2228, acione o código 5423, suba para o nível de voo 180 sem restrições. Doei direto para a posição Elefa. 5413, eu vou a Elefa direto, 2223. Está em contato radar, passa agora 2.400 pés. Vitória do 2228, vou direto Vitória da Conquista. Autorizado, Vitória da Conquista, muito obrigado, 2228. 38 no meio, desce via para 2006, altímetro 603, autorizado a sinal do procedimento ILS Zulu da pista 28, chame quando estabilizado. 72 mil, autorizado a sinal do ILS Zulu, chame estabilizado, tá 38 no meio. 2228, chame Centro Recife, frequência na 26 decimal 0, alterna na 28 decimal 8. 260288, obrigado, bom trabalho. Excelente. Fala, avistando, vertical, uma chuva leve a moderada no momento, vento 200 graus, 129, pista molhada. Vai, fala, avistando, tá 38, 16. Autoridade do pouso, vento 200 graus, 129, pista 28, pista valendo. TV pouso 28, 38 também. No meio, chama os 22, livre à esquerda, chama o 21, desse lá 9, senhor, esquerda, 9, 38.